vai ter que mudar. Cri cri cri cri cri cri cri. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Cri cri cri cri cri cri cri cri. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Aham. Yeah, novo milênio, não tivemos respeito. Era o grupo que faltava neste movimento. Resgatar era preciso, mas não teve jeito. Assimilar nossa proposta foi um grande erro. Primeiro trampo, nada, nem o retorno. Críticas foram muitas de todo jeito. E agora o que fazer com o nosso movimento? A molecada está perdida, sem segmento. Solução nós temos pra dar um jeito. Pense bem, nova era, novo milênio. O hip hop está no poço, culpa de todos. Informação eu não vejo, vejo abandono. Rotular o hip hop com um novo estilo. Pois eu digo, perdemos a identidade. Só malandragem, o que é isso? Só falsidade. O hip hop não é isso, ele é mensagem. Só verdade, como diz sabotagem. O rap é compromisso, não é viagem. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Então me diz a falta que fez não nos escutar. Agora todos juntos vamos ter que resgatar. Não podemos mais deixar do jeito que está. É só olhar em volta e ver que tem que mudar. Chega, temos que se ligar, raciocinar. O rap em São Paulo está perto de se afundar. Incentivaram o lado ruim da coisa. O controle se perdeu e tudo continua. Nos eventos do rap você repara. Só desgraça, vandalismo, só palhaçada. Todo mundo louco, isso não leva a nada. Entre repras por aí, que não repara. Muito lero, lero, lero, muita ideia errada. Temos que se ligar e fazer a retomada. Muito cuidado nas letras, pois é o início. Onde tudo acontece, pois eu aviso. Resgatar a identidade é um desafio. Tomar a posse do controle, agora é tudo. Ver nossa presença de vida, pense nisso. A molecada informada, pra nós é tudo. Fora das ruas, no colégio, com o futuro. Não aguentamos mais conviver com esse absurdo. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Pra realizar nossos sonhos temos como meta resgatar grandes festas, isso é uma promessa. Ver os eventos lotados, fim da palhaçada. Ver os manos, as minas, todos de mãos dadas. Dificilmente vejo isso nas nossas baladas. Por falta de informação eu não vejo nada. Os manos estão se destruindo com droga e chapa. Tentamos alertar, ninguém quis escutar. E pra resgatar agora temos que lutar. O coração do hip hop está em São Paulo. Temos que dar o exemplo para o resto dos estados. Mas desse jeito não dá pra ficar. Como é que fica a missão do rapper? Saiba quem formar. A mudança está em nós e nós vamos mudar. A esperança está na rima, então pode acreditar. Quem começou com tudo isso agora vai ter que pagar. Por isso que eu digo, a postura vai ter que mudar. A atitude vai ter que mudar, só assim vai mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que mudar, vai ter que...